Jesus: "Vai, o teu filho vive." E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram ao encontro seus servos e lhes anunciaram, dizendo: "O teu filho vive." Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: "Ontem, às 7 horas, a febre o deixou." Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: "O teu filho vive." E creu ele e toda a sua casa. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que é um prazer muito grande poder essa semana estar ministrando essas mensagens a respeito das manifestações de cura que esse Cristo vivo deixou escrito nas páginas da Bíblia e que hoje nós usamos para também transmiti-la, fé, àqueles que ouvem a palavra do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Amados ouvintes, vejam vocês o capítulo que nós lemos de João, capítulo 4. Os versos que foram lidos, 50 a 53, relata o episódio desse pai, um oficial. O que levou esse homem a percorrer uma distância relativamente grande para falar com Jesus? Aonde ele estava era de 50 quilômetros de distância aonde estava Jesus. E ele viu, ele saiu da sua cidade porque viu que todos os recursos tinham se esgotado. Na época, percorrer 50 quilômetros não é o mesmo que hoje se percorre. Era preciso mais que disposição para percorrer essa distância. Procure imaginar o que passou no coração desse pai durante a jornada. Quando ele chega, se apresenta para falar com Jesus, ao pedir a Jesus que descesse até sua casa, ele ouviu uma palavra que não foi tão fácil para um oficial ouvir. Jesus foi duro. "Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão." E em seguida, Jesus volta-se e diz: "Pode ir, o teu filho continuará vivo." E veja o verso 49, quando aquele pai, desesperado, diz: "Senhor, vem antes que o meu filho morra." A locução conjuntiva antes, que expressa uma premência de tempo, revela o estado emocional desse oficial diante de uma possível perda. Quem sabe nesta manhã, muitas pessoas estão com febre. Este menino, provavelmente uma infecção tremenda tomava parte do seu corpo. Os médicos da época não puderam solucionar. E ele deixou tudo, foi ao encontro de Jesus. E a petição desse homem talvez seja o que muitas pessoas estão gritando dentro de si: "Jesus, venha antes que o meu filho morra. Haja em favor dele." Se você, mãe, que está me ouvindo nesta manhã, disser o que esse mesmo oficial disse a Jesus, talvez esta manhã seja a tua vitória. Jesus tem que chegar antes, antes da droga destruir a tua casa. Jesus tem que chegar antes que essa doença continue a invadir a casa do teu corpo. Jesus tem que chegar antes que o teu casamento se acabe. Jesus precisa entrar em ação na tua vida, como entrou na vida daquele homem, para solucionar o seu problema. Ele não tem muitos retoques, é a palavra objetiva. Vai, se você crer, eu também te digo nesse momento, você creia que o Senhor Jesus Cristo tem o poder para transformar essa situação. E é agora, nesta manhã, que Ele pode mudar a tua sorte. Se você crer, essa luta que está instalada dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, no teu casamento, essa pessoa doente, desenganada, se você crer, você pode receber a presença de Cristo. E a vida pode chegar antes da morte. E essa pessoa viver uma vida nova em Cristo Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde eu quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, assim como esse oficial que tomou a atitude de não conviver com a doença, de não ver a falência do seu filho, quantos pais, quantas mães, quantas mulheres têm buscado, Senhor, socorro em várias portas, em vários lugares, para que essa luta ela tenha fim, e até hoje tem sido em vão. Cristo vivo, tu que veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, tu que disseste que de graça nós recebemos e que de graça nós temos que dar, e que aqui nós cumprimos essa missão diariamente falando para milhares de pessoas. Senhor, envia uma palavra agora. Assim como o Senhor disse para aquele pai angustiado: vai, o teu filho vive. Que esta mensagem poderosa da tua palavra sirva como um alento para esse pai, para esta mãe, para esta pessoa que está doente, para essa pessoa que está com essa luta, que realmente possa nesse momento receber a ordem: levanta-te, vai para a tua casa, problema já não existe mais, porque o Senhor Jesus tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele cravou no Calvário. O castigo que Ele recebeu nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em o nome do Senhor nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.